Atentado em Mumbai faz 21 vítimas mortais e 70 feridos, números até agora confirmados. Sporting Clube Portugal venceu hoje Presicar em Arnhem, na Holanda, por 8-0. E na China, há quem tome gasolina para suavizar a garganta. Ele foi Portugal na Eurovisão. Ele é alma latina. E será o próximo entrevistado da Rádio Antena Web. Rui Bandeira. Começou a cantar ainda no princípio da década de 1990, mas foi com a participação de Portugal na Eurovisão, com o tema Como Tudo Começou, no ano de 99, que Rui Bandeira alcançou o verdadeiro sucesso. E desde que começou, nunca mais parou. 12 anos depois, será o próximo entrevistado da Rádio Antena Web. 12 anos de carreira em revista, numa entrevista a não perder. Rui Bandeira em entrevista à Rádio Antena Web na próxima sexta-feira, dia 15 de julho, em mais uma edição de Tempo de Antena. Nosso amor. Boa noite. A Índia voltou a ser palco de atentados bombistas. Até agora estão confirmadas 21 vítimas mortais e mais de 70 feridos. Foram 3 as explosões sentidas entre as 6 e as 7 da manhã do dia 14, isto com referência à hora local. Bombaim, ou atual Mumbai, foi o palco onde se desenrolaram estes acontecimentos. O governo indiano já confirmou tratar-se de um atentado terrorista, ainda que não hajam evidências no local, pelo menos segundo vão avançando as cadeias de televisão indianas. O governo também refere que o número de vítimas irá certamente aumentar substancialmente, uma vez que a esta hora já se encontravam nas ruas de Mumbai Oeste milhares de pessoas, na zona financeira de Javeri, junto da Opera, que também ficou danificada, e também no mercado de Dadar, o maior mercado financeiro da Índia. 3 explosões ocorreram então entre as 6 e as 7 da manhã. Não há para já qualquer reivindicação de atentado, nem tampouco há a confirmação evidente com provas sobre este mesmo atentado, ou se terá sido uma coincidência, algo que o próprio governo indiano já vai descartando. Para já, números oficiais, 21 vítimas mortais e 70 feridos. A qualquer momento poderão haver novos desenvolvimentos. E no Brasil, perderam hoje a vida 16 pessoas num avião. O avião levantou do aeroporto de Recife e destinava-se à cidade de Mossoró, com escala em Natal. 3 minutos depois de levantar voo, o avião despenhou-se sobre uma zona residencial. Não houve vítimas mortais nas residências, mas as 16 pessoas que seguiam no avião, inclusive o piloto, faleceram. O bimotor descolou, como disse, do aeroporto de Recife e, logo no momento, o piloto informou a companhia aérea no ar, à qual pertencia este avião, que iria tentar aterrar no mar, já que um dos motores do avião não estava a funcionar. Entretanto, e pouco depois de levantar voo, o piloto perdeu realmente o controlo do avião, acabando este então por se despenhar. O diário A Folha já vai avançando que a Associação Nacional de Aviação do Brasil informou que o avião estava nas perfeitas condições para voar. A companhia aérea Nuar já publicou um comunicado em que dá conta do acidente, escusando-se contudo a divulgar o nome das 16 vítimas mortais deste acidente. A companhia aérea Nuar diz apenas que vai informar os familiares das vítimas sobre este acontecimento. Entretanto, todos os voos da companhia aérea Nuar foram, para o dia de hoje, cancelados. E na Póvoa de Varzim deflagrou hoje um incêndio por volta das 9:30 da manhã. O incêndio começou na secção desportiva da Associação Recreativa e Desportiva da Matriz, depois chegando ao gabinete desta mesma associação. O presidente da Associação Recreativa e Desportiva da Matriz, Manuel Milhazes, adiantou à comunicação social que o arquivo desta associação se perdeu praticamente todo, o arquivo que estava guardado desde 1986. Foi por pouco e devido à rápida intervenção dos bombeiros que o incêndio não se alastrou

O grupo Anonymous conseguiu pôr a descoberto 90 mil contas de Marines e de membros da Força Aérea, bem como também algumas credenciais digitais, que no fundo lhe permitem, com acesso a dados protegidos, violar outros sistemas informáticos. Também ficou à descoberta importante código-fonte do próprio sistema do próprio Departamento de Defesa, que entretanto já foi retirado. Este grupo Anonymous justificou este ataque ao site da Booz Allen Hamilton, precisamente porque esta empresa participou num concurso público governamental que esteve minado por corrupção e por escutas telefónicas que, segundo o grupo de hackers Anonymous, não tinham licença judicial. Ora, este ataque surge também depois do grupo rival, digamos assim, os Lustsec, ter atacado alguns membros dos Anonymous, bem como outras organizações governamentais. Para os amantes da saga Mortal Kombat, há boas notícias. Os amantes deste jogo, que já há mais de 15 anos vigora nas mais diversas plataformas, vão ter agora um novo jogador à sua disposição. A partir do próximo dia 19, a produtora do Mortal Kombat vai lançar para as plataformas de Xbox e PlayStation a personagem Ninja da Água, Rain. Esta personagem traz raios, bolhas de água e eletricidade e outras tantas magias e poderes que certamente irão marcar pela diferença. Rain já figurou em outros combates, aliás, em outros Mortal Kombat anteriores, mas não havia sido colocado nas últimas edições como personagem disponível. Rain irá então ser lançado num lançamento à parte do jogo e estará disponível, como disse então, nas plataformas online da Xbox Live e também da PlayStation Network. O DLC da personagem Rain estará disponível para download nas plataformas Xbox Live e também PlayStation Network pela quantia de $5. $5 é também quanto custa o download de Scarlet e Kenzie, duas das mais recentes personagens da saga Mortal Kombat, que também estarão disponíveis para download no site da Xbox Live. Quanto à PlayStation Network, é possível fazer-se o download dos 3 DLCs com preço único de $5. A Entidade Reguladora da Saúde em Portugal divulgou hoje a conclusão do seu estudo que envolveu todas as unidades hospitalares portuguesas nas áreas da ginecologia, da pediatria e também da obstetrícia. Em obstetrícia, houve 3 hospitais que conseguiram a classificação máxima, ou seja, excelência terceira. O Hospital Dona Estefânia, os hospitais da Universidade de Coimbra e também a Unidade Local de Saúde do Minho. A maternidade Alfredo da Costa, entretanto, não constou do ranking e o presidente desta maternidade, João Branco, já remeteu explicações para a entidade reguladora da saúde, que entretanto também adiantou que a maternidade Alfredo da Costa não entregou devidamente e atempadamente os dados para integrar este estudo. Foi um mal-entendido que ficou rapidamente resolvido. Na área da ginecologia, também, o Hospital Dona Estefânia conseguiu o nível de excelência 3, juntamente com outros 5 hospitais. Os hospitais da Universidade de Coimbra, que também, como disse, já conseguiram um nível de excelência máxima na unidade de obstetrícia, Hospital de São João no Porto, Centros Hospitalares de Vila Nova de Gaia, de Nordeste e também de Entre Douro e Volga. Na área da pediatria foram 20 os hospitais que conseguiram a classificação de excelência nível 2. A excelência nível 3, não houve nenhum hospital em Portugal que conseguisse chegar a esse patamar. Futebol Clube Preisicar 0, Sporting Clube de Portugal 8. Este foi o resultado final do encontro que opôs os holandeses em Arnhem ao Sporting Clube de Portugal, no primeiro jogo da pré-temporada do Clube Leonino e sob comando de Domingos Paciência. A equipa do Sporting chegou ao intervalo a vencer por 5-0 e ao final do encontro, com mais 3 na bagagem, 8-0, foi então o resultado final. A equipa do Sporting marcou 5 golos em 30 minutos e tudo muito por culpa das fragilidades notórias, aliás, da equipa do Preisicar, não propriamente pela excelência do Sporting Clube Portugal, que aliás falhou mais golos do que aqueles que marcou. neste particular. E Yannick Jalós esteve em grande, ao falhar 4 bolas, aliás, ao falhar 4 golos, um deles de baliza aberta. Na equipa do Sporting destacou-se ainda assim Miguel Rubio, o jovem jogador que chegou ao Sporting para a época 2011-2012, que demonstrou um enorme sentido de baliza. Também ele marcou em Arnhem, na Holanda. Na segunda parte surgiram apenas 3 golos contra os 5 da primeira, muito também devido ao facto do Domingos Paciência ter mudado totalmente o 11 da primeira para a segunda parte. Algumas notas técnicas, outras de futebol mais direto, motivos que deixaram o agora treinador do Sporting, Domingos Paciência, satisfeito. Maximo Buzaca vai ser o novo chefe do departamento de árbitros da FIFA. A notícia foi divulgada hoje pela entidade máxima do futebol mundial. Maximo Buzaca, de 42 anos, ex-árbitro suíço, vai substituir o atual chefe do departamento de árbitros da FIFA, José García Aranda. Em declarações à comunicação social, disse Maximo Buzaca: "Aprendi muito durante todos estes anos dedicados à arbitragem. Espero transmitir essa minha experiência aos meus colegas, sempre com o objetivo de melhorar a arbitragem e a formação dos futuros árbitros." O novo chefe do Departamento de Árbitros da FIFA vai entrar em funções no próximo dia 1 de agosto. É Maximo Buzaca e marcou presença, entre outros eventos internacionais, nos Mundiais de Futebol de 2010 e 2006, bem como também no Euro 2008. ...95 ou 98 octanas... com ou sem chumbo? São os pormenores que nos escapam na notícia que acabou de chegar à redação da Rádio Antena Web. Em Chongqing, uma cidade do centro da China, há um senhor de 71 anos, de seu nome Chen De, que bebe gasolina. É isso mesmo, tudo começou na tentativa de curar uma tosse. Foi um aconselhamento que lhe deram e depois de constatar, segundo Chen De, que a gasolina suaviza a garganta. Isto são palavras de Chen De, que confessou um jornal britânico que já toma gasolina, e está a ouvir bem, gasolina e querosene desde 1969. Um combustível que parece pôr a garganta de Chen De em ordem. E é com esta notícia que fechamos o Antena News de hoje. De seguida vou deslocar-me ao posto mais próximo para tomar alguma coisa.